escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Hoje vou contar-vos uma história sobre um homem chamado José. Ele era o mais novo de 11 irmãos a certa altura. Depois surgiu um 12º, Benjamim. Mas até ao nascimento de Benjamim, José era o mais jovem. José vivia de sonhos. Sonhava muito. Tinha muitos, muitos sonhos. E fiava-se. Acreditava muito nas suas ideias. Com o passar do tempo, aconteceu algo aos seus irmãos. Ficaram fartos. Fartaram-se de ouvir o irmão mais novo falar sobre tantos sonhos e, pior, ele acreditava mesmo. O que fizeram? Foram para o deserto e venderam-no. Despacharam o irmão. José estava até então desgraçado. Tanto sonho que ele tinha para si tinham atrasado e piorado a sua vida. Mas, noutra realidade, José envolveu-se num novo ambiente, passou a concretizar outros sonhos e, se antes a sua vida estava desgraçada, agora a sua vida estava salva. Então eu pergunto, tendo sempre como base os sonhos, qual foi a diferença entre a primeira parte e a segunda parte da existência de José? Porque é que os sonhos primeiro desgraçaram a sua vida e depois salvaram a mesma? É que, na primeira parte, José estava completamente centrado nos seus sonhos. Imaginava o que ele achava que o ia tornar feliz. Na segunda parte, José passou a centrar-se e, mais, a experienciar, a agir nos sonhos dos outros. Tornou os outros felizes. Foi então que se tornou feliz. E a sua vida foi salva. Foi com esta doutrina que iniciamos a emissão número 102 de Escolhes Tu, Escolho Eu, gravada na sexta-feira, 2 de novembro, mas para sábado, 3 de novembro de 2012. Para não variar, tenho ao meu lado o Carlos Bonaparte, que vai fazer a sua introdução a este recanto radiofónico. Eu gosto de bananas, eu gosto de ti. Isto é as patas dos cavalos. Comi o pedaço em cima do banco e não comi. E bem-vindos a mais um programa. Enquanto eu estou ali na minha cama a comer uma banana que coisa não sei o que é, nada em mim. E antes que leve uma chapada vou fugir daqui. Pum, pum, pum. Vou ficar-me por aqui. Ora bom, como está o senhor? Sentado. Quando é que o senhor prefere levar um soco? Agora ou daqui a 2 minutos? Daqui a 1 minuto e 59 segundos. Uhum. Tenho aqui o cronómetro à frente, é mais fácil. Pronto. Como é que foi a sua semana desde sábado até hoje? Ora bem, desde sábado até hoje... Foi a pior semana que eu já tive. Pode ser. Foi nunca isto, como eu estou a dizer agora, nunca disse, a não ser na semana passada e há um mês e há dois. Não, esperemos que não, mas pode ser e pensamos porquê. Esperemos que não seja a pior semana da minha vida, mas pode ser. De todas formas, até à data não foi. Até à data não foi, portanto, a semana passada foi, de facto, continuar a ser a pior. Felizmente, não é? Quer dizer que esta semana foi melhor que a semana passada, portanto, já é bom. Uma semana em que, curiosamente, deu para refletir. Foi uma semana de grande reflexão. Foi uma semana em que deu para pensar em muitas coisas. Uma semana diferente e... Não sei até que ponto uma semana não, digamos, muito revoltada, é um facto. Mas mesmo assim uma semana em que deu para tirar partido dessa revolta para pensar em algumas coisas e agir em outras. Pronto, e mais, não preciso dizer muito mais, aqui na Antena Web entrou em vigor a nova grelha de programas. Mais até na Antena VS do que nos outros canais. Pronto. E é assim a minha semana. Ora bom, hoje vamos ter 3 escolhas musicais minhas e 3 escolhas musicais do Carlos. Já viram a novidade? Nós todas as semanas trazemos algo novo. Hoje é esta a novidade. Agora deixa-me cá dizer uma coisa. Ainda não acabou. Ah, dizer uma coisa. E as escolhas? Quais escolhas? Pois, tu disseste que eu não tinha enviado. Pois, está bem. Pois. Exatamente. Olha, já tenho enviado para daqui a 2 semanas. Depois vem dizer também que não coisas. Oh, não te podes antecipar assim, senão não é justo. Porquê? Então, se eu lembro-me, antes que me esqueça, mando logo. Ah, não te podes antecipar, porque sempre estragas uns planos, como agora, não é? Agora já não tenho a mesma piada. Se disseres assim, se sentares a contar e ficar... Ah, está bem. A que horas me disseste? Bem, nós vamos falar aqui sobre. Eu vou. O Carlos ouve e está caladinho e é o que faz-me melhor. Vamos falar aqui sobre um senhor que nunca foi referenciado neste programa. É apenas o artista português com mais músicas escolhidas até hoje, de certeza. Aqui neste coisa. E como se não chegasse, hoje ainda vamos ter mais uma dele. Ora bem. Ele chama-se Gaudêncio. Quem é o Gaudêncio? É o primo. O outro? Não. O Troia? Não. Já não é Troia. Não. Mas continua a ser padre. Sim, claro. É padre? Ah. Não é padre? Acho que sim. Faz casamento? Não sei. E funerais? Também. Batizados? Às vezes. Não sabes? Tem dias. Quem? Eu. O Gaudêncio? não. O primo? Sim. És tu? Sou. Mas ele não é teu primo. Às vezes. Mas és primo dele. Sim. E porque é que não é teu primo? Não. Ah. O Gaudêncio, que chama-se Rui Manuel Gaudêncio Veloso, que não é do Porto. As pessoas pensam que é do Porto, que é do Sul, senhor Porto, mas ele nasceu em Lisboa. Veio para cá aos 3 dias. 3 meses. Nasceu no dia 30 de julho de 1957, pouco depois da RTP. Que giro, já viste? O Rui Veloso é da geração RTP. Ora bem, já há muito tempo não ouvimos aqui isto, não pode ser. Um homem que marca a presença aqui, ou em músicas, ou em conversas, ou nas duas partes. Não lhe dava 53 anos. 55. É a mesma coisa. O que é Foi que. 57 para o que eu disse. Não, desculpa, 2012. o que é que eu disse? Eu disse, não lhe dava 53 anos. Exatamente, porque eu não tenho 53 anos. Exatamente, é? Exatamente, eu sei, sei. Desde aquela emissão. Desde. Na minha opinião, quem sou eu para mandar a minha opinião cá para fora, não é verdade? Mas desde. Na minha modesta opinião. E se os meus amigos me permitem ouvir. Ah, isto é noutro programa. Não, tu não fazes o programa Voz e o Globo? Desde o dia da emissão, para mim, uma das mais marcantes, o dia 12 de maio, pelo menos em relação às músicas, que teve Os Azeitonas, Anda Comigo Vê os Aviões, Miguel Araújo, Os Marias das Outras, Pedro Abrunhosa, Lua, a outra não me interessa, Sérgio Godinho e Telvina. Fechou com uma música do Rui Veloso, Porto Sentido, escolhida aqui por um Oscar Alhinho. Vamos voltar a ouvi-lo. Isto porquê? E agora vem a parte em que vos trago a segunda novidade do programa de hoje. Vamos passar a ter explicações para cada melodia. Isso pareceu bom. E nós hoje, eu hoje vou falar sobre a música que eu vou escolher. Vou explicar porquê. Portanto, estejam atentos que isto é a primeira vez que está acontecendo neste programa. Há 2 semanas, eu na Isto é semana. sirene, é o recolher obrigatório. Obviamente, podia ter falado nisso no. Abaixo das cabeças! Obviamente, podia ter falado nisso na emissão 101, 27 de outubro, mas não falei porque sabia que ia falar sobre isto hoje. Guardei a conversa para hoje. E até mesmo sem a conversa sobre isto, o programa teve quase 2 horas. No dia 20 de outubro, portanto, há 2 semanas, fui ao Coliseu do Porto assistir a um concerto do Rui Veloso. E não disseste nada! Não, sabes quando é que o concerto foi às 9h30, sabes quando é que eu sou? Às 9h15. Telefonou o meu filho Carlos e disse: olha, tenho um bilhete para ti, então vamos embora. Se já tens bilhete, vamos embora. E fui. Estou a dizer não dizer nada, coisas também não ia, não podia ir. Não Não sei te porque eu. disse nada porque estou a dizer agora porque já sabia que ia falar sobre isto hoje. Pronto, Que mas eu. mudança. Diz lá, o que é que a tua vida mudava se eu tivesse contado antes que ia ao Coliseu? Vê Sabia lá. antes. E depois? Mas nada, mas era essa a diferença, já sabia, não é? Agora sim, sou apanhado de surpresa, sei pela própria comunicação social. Como o colega de trabalho foi a um concerto horroroso. Do Gaudêncio. Do primo. O outro. O Rui Veloso fez uma atuação que foi mais do que aquilo que eu estava à espera. Concerto com Iseu Porto, que é que vai fazer? Vai pegar numa dúzia, em 2 dezenas de músicas que marcaram a carreira dele e o povo já fica tão contente, todo contente. Mas! Não Calma! condeno isso. Ele levou para lá convidados. Estou-me a lembrar de 4. Só me lembro do nome de um. Que foi o que me marcou. Por acaso, o que ficou mais na memória de mim e de quase todas as pessoas estavam lá. Nem que sabem, entraste na cabeça delas para saber. Ah, pois é. Pode continuar. Ricardo Silva foi um senhor que. Um rapaz, que é mais novo que nós, tem 20 anos. Estamos nos grumbobis. Ai não. Joga no Setúbal agora, defesa central, com os 35. Um rapaz de Gaia que foi apanhado por um Rui Gaudêncio depois de um concerto que ele deu em junho na Serra de Pilar, Foi lá embaixo ao caixa, andavam lá a comer uns cachorros e apareceu um casal com o filho. Oh, seu Rui Veloso, você tem dúvida? Seu Gaudêncio, Gaudêncio. Ou as pessoas que me conhecem que chamam o Rui Veloso. Para nós é o Gaudêncio. Oh, seu Rui Veloso, você tem dúvida aqui o meu filho a tocar a harmónica? E ele lá que estava a comer também não ia sair dali, não. Ah, está bem, mamãe. O rapaz começa a tocar e ele fica entusiasmado, até pega lá num caixote, não quer que estavam lá, começa a fazer percussão, tal, tal, tal, fazem um mini concerto. Mesmo ali na rua. E ele gostou tanto dele que agora o Ricardo Silva anda a acompanhá-lo em alguns concertos. E ele esteve lá no Coliseu. Eu nunca vi alguém tocar harmónica como aquele rapaz. 20 anos. E ele pega naquilo. Mas é que não. Ou à vontade dele, desde logo. Nota-se que aqui um. Claro que houve ensaios, que ele não foi para lá sem ensaios. Mas aqui um saiu dele. A maneira como ele deu a volta às coisas. Chega uma altura que o Rui Veloso, até no fim de uma música, acho que foi no final de Chico Fininho. E ele, eu se tivesse treinado muito, eu até conseguia tocar como ele. Mas aqui, o Rui Veloso, igual dentro. Mas aqui o Ricardo é muito à frente, muito à frente. Ele próprio notava-se que estava encantado com os seus outros. Tem mais convidados, mas sobre um deles vou falar na próxima música. Ora, a primeira de hoje tem vários significados. Foi uma das músicas que ele tocou lá no concerto. E eu também me admirei quando fui ao histórico e mal reparei que esta música não tinha passado aqui, escolhi logo. Até é estranho ter havido 6, 7, 8 músicas jogar audiência e esta não ter passado aqui. Esta música descobri eu num concerto de um tio meu, não foi dos Trovadores Aprendizes, foi um concerto já em 2007, se não me engano, foi logo a música de abertura de um grupo chamado Acústico, e por acaso a versão que vamos ouvir é acústica, é coincidência. E mais do que isso, para mim, aliado ou não me mintas, que essa sim já passou aqui, é a minha música preferida, se bem que eu tenho várias, mas é a minha música predileta no repertório. Sabes que ontem à noite estive a discutir com a dona Carla Marques se era repertório ou repertório. É repertório. Re quê? Repertório. Ela diz que depende da zona do país. Quer dizer? Vais saber. Depende a que zona te reportas do nosso país. É isso. Bom, porque eu escrevi repertório ontem duas vezes no quadras. Olha, para o PSD é repertório. Porquê? Por causa do reportas. O Portas é do PP. É a mesma coisa. Foi que eu disse. Bom, entre as músicas da sua carreira, esta e o Não Mitas são talvez as minhas preferidas. E mais que isso, era a música que abria uma peça que tu já assististe, não ao vivo, mas em minha casa. Uma peça de teatro criada por mim, com o título Viajemos. Apertemos bem o cinto, esqueçamos tudo, viajemos. Verás que não te minto. Liberta-te, segue o instinto, no autocarro iremos. E também relacionado com essa versão que eu fiz, está a motinha. Porque foi ele que me arranjou os acordes todos. Teve um trabalho caraças, porque esta música não é fácil para tocar exatamente com aquelas variações todas, estás a perceber? Uhum. E ele teve o trabalho de me arranjar os acordes todos e depois fiz a versão que tu já, se calhar já não te lembras, mas fiz uma versão que até ficou engraçada. E depois no final entra. Então Jesus Cristo passar. Como é que é isso? Eu mesmo acho-me frado. Até criar músicas, eu chamo-me frado. Ora, uma música com importância para mim, como já expliquei, com ligação à minha vida profissional académica. E enquanto temos a orquestra de cães, vamos escutar O Fado do Ladrão e Namorado. Adoro. Que era a faixa número 13 do álbum Rui Veloso ao Vivo. Ivo. O primeiro álbum ao vivo do Gaudêncio, lançado em 1988, em formato de duplo LP dos grandes. Ah. As edições posteriores em CD compact disc, LP em long play, LP é extended play. Tem menos, os CDs têm menos 4 faixas do que a edição original e um alinhamento ligeiramente diferente. Ora, no alinhamento original do álbum ao vivo de 88, que tinha Sayago Blue, Saído Uma Camponesa, Bairro do Oriente, Chico Fininho, pronto, não vou dizer todas. Na 13, Antes da Furada, outra música que ele cantou no concerto, tinha O Fado de um Ladrão e Namorado. A versão que vamos ouvir, aí estou a dizer as neiras, aos caralhinhos, bate-me. Eu ao bocado estava a dizer que conheci o Fado de um Ladrão e Namorado num concerto no tio meu, eu estava a achar estranho, só ter conhecido isto em 87, que eu lembro que já conhecia antes, já tinha gravado antes a música para a peça. Não foi nada, foi no CD O Concerto Acústico de 2003, para mim o melhor concerto, o melhor CD em português dos últimos 10 anos, da década de 2000-2010. Foi lançado em 2003. Tive direito ao seu DVD graças... Olha outro significado, e agora para os dois. Graças a uma gentileza, a uma oferta, a um obsequio do teu ex-vizinho do cabaco. E... também anda a falar uma coisa. Não sabes quem é? Está bem. Bom. O cara não estou a conhecer. Está bem. E então, é aquele meio gordo, não é? Assim, alto. Meio... assim, alto. É, então. é esse. Vamos ouvir a versão... que foi essa, através dessa que eu conheci, que nem sequer sabia se a música era dele ou não, mas foi descobrir que era, escrita por Garcia, mais uma vez. Vamos ouvir a versão de 2003, do concerto acústico, que era a faixa inaugural. Por isso foi logo a primeira que eu conheci, daquele álbum, daquele CD, DVD. O disco número 1, a faixa número 1, é o Fado de um Ladrão Enamorado, versão acústica, que é a primeira música que vamos ouvir hoje. Está bem. Pois. Vê se pões a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. Se alguém perguntar, dizes que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, porque não tenho um tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que paixão que me aguçou o jeito, por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. regresso ao 20. Ou 20. Ou 30, ou 40. Isto é para toda a gente. Pronto, é isso. Vamos à música. Ai, não, ah, agora. Pois é. Agora eu decidi responder com uma musiquinha. Pronto, já sabes qual é que é, porque me dei aqui uma pequena gafa, esqueci-me de verificar se tinha aqui a música, não estava em crer que tinha, mas... É do Gaudêncio. É do Gaudêncio, exatamente. E chama-se Ourives Mestre João. Esta música faz parte do álbum O Alto da Pimenta, que é de um hífen, hífen, hífen. E é a faixa número hífen. Do CD número 2. 80, 80... Ah, não sei. Deve ter de ser para aí de 89 ou de 91. Não sei. Mais até de 91 do que de 89. Tem ar. Tem ar. Eu não sei se... Mas agora podes pesquisar por aí. Não estou na internet. Mas pesquisa aí. Mas me apetece. Mas pesquisa aí. Mas tu mandas a mim agora. Mando. Bem. Sei lá, alto da menina. Estou no documento histórico, mas está bem. É a mesma coisa. Siga. Não escolheste a música, não. É isso que eu estou a ver. Eu lembro-me já de teres falado nisso, mas podes não ter escolhido, podes ter apenas referenciado. Não escolhi. E eu escrevi Catiano, não sozinho. És burro. Catiano. Em vez de escrever Caetano. Sim, e escolheste o coisa porquê? Ora bem, eu escolhi esta música por algum motivo. Como é que tudo para responder ao género? Não sei se é género, mas ao cantor sim. Ao género? Não, nem por isso. Mas em termos de... Ah, está ele. Não, mas é... Ah, mas está é, ele. Mas o artista a é o fazer mesmo. O que não deve. Mas o artista é o mesmo e tem harmónica. É, vá, pronto, está bem, está safo, então. Se uma música não tiver nada a ver com outra, mas se tiver bateria, está igual. Não, mas tem harmónica, foi um aspecto que tu realçaste. Lá, mas não era nessa música. Não interessa, mas era em várias músicas. Acho que nessa nem tem coisa. Mas realçaste. Está bem. Esta música não era o tal Ricardo, que esta música ainda vai de 91 a 89. Pode ser dentro depois, mas haverá de ser por aí. Uma coisa certa, do ano de 1990, não é? Porque senão fazia parte do álbum Enquanto Samurais, mas faz parte do Alto da Pimenta. Mas para que vergonha. Não é nem de 89. De 89 pode ser e 91 também não. Porque não houve CD. 88 é Rui Moussa ao vivo, que ouvimos ao bocado, e ele em 89 não houve. Então 91 e 2 e coisa por aí, não há nada, estão aí. Então é de 90. Com a conversa toda já tinha explicado. Pronto, é assim. Eu escolhi esta música, por isso porque é do mesmo cantor, não é? E depois, porque há uma altura em que eu comecei a fazer os meus downloads no dia 16 de Abril e tal, mas depois fui para a universidade. E na universidade não havia, por exemplo, serviços de compartilhamento tipo torrent e assim. Eles bloquearam isso. Bem, diziam eles que era por causa dos direitos de autor, para ver, não havia violação dos direitos de autor. 1991, muito bem. Ah, era um desse. E o que é que eu disse até que tinha mais ar de 191 do que de 89, não foi? Faixa número 14. Pois, foi o que eu disse, exatamente. É para seguir. Eu escolhi a 13 do Rebelo ao vivo. Pronto. E aqui, então é a 14. Se bem que foi o acústico que eu vi. Muito bem. Mas pronto, isto para dizer o quê? Isto para dizer então que... Eu esqueci, na altura estava na universidade e houve um amigo que tinha as pastinhas dele organizadas por A, B, C, D, E, F, G, H, I e por aí fora. Por ordem alfabética. Não, mas sim, mas ele não tinha uma pasta para cada letra, ele tinha uma pasta para cada três letras. E ficou uma que era a PQR. Pronto. E aí, na PQR, vinha uma pastinha com discos do Riveloso, com a geografia toda, basicamente. Que eu tanto perdi, voltei a recuperar pelo menos a maior parte, mas perdi naquela altura. Tira. E dá-se. Que é para me explorar, porque na altura eu via faixa a faixa, para verificar que estava tudo bem com as faixas, não é? E é uma altura em que eu, basicamente, ouço uma música que me chama a atenção, que é o Ourives Mestre João, é um judeu sefardita, não sei o quê, e mora com duas mulheres debaixo do mesmo teto. E pensa isto. Isto é uma realidade tão interessante. Lá para as mulheres, tu imaginar o homem assim, tipo, chegar assim, aqui, assim, do nada, a ter uma vida, no fundo. Não, ele é livre, não é? Ninguém o impede de ter duas mulheres na mesma casa, desde que elas concordem, eu sou um descontraído, eu faço a minha vida normalmente. Não é? E esta música faz lembrar precisamente esse tempo encantado da universidade e faz lembrar outra coisa. Há tantas músicas nos CDs que não são conhecidas, mas que são igualmente interessantes. E a imagem que eu tenho logo desde a altura em que eu vi este tema, fiquei pensando nisso, esta música nunca foi single, nem por sombras não seria. Há outras tantas nestes discos que podiam ser. Por acaso, 91, acho que não há grande coisa assim. Acho que não houve assim grandes singles, 91. Mas, de todas formas, são temas estes que. Enfim, que alguns deles podiam ser singles. Mas este não sei se seria ou não. Não sei se pudesse ser um single. De todas formas, é isso. É um tema que está escondido, porque até são dois CDs. É um tema que está a curto escondido e que tem uma história interessante, tem uma letra interessante. São dois CDs? O Alto da Pimenta? Sim. Domingos e Samurais é que era? E o Alto da Pimenta também são dois CDs. É só um? Dois CDs. Era agora, é hoje. Dois é CDs? Um. É só um. São dois CDs? É só um. Eu tenho a certeza que são dois CDs. E estou a dizer que está aqui à minha frente o CD. Está aqui, é só um. Faixas de 1 a 18. E tu que eu tenho ali é uma versão deluxe. Tu não viste que eu fui ali ao segundo CD? Mas está aqui à minha frente, faixas de 1 a 18. O CD é Alto da Pimenta. Não quer dizer que seja correto. Algo pode pronto, então está bem. Pronto, então está bem. Pronto, então está bem. A gente já dava a ver. Já vai, depois. Em off. Eu lembro que foi a segunda CD. Pronto. O que não quer dizer que o que tu tenhas está certo. Muitas vezes é como a gente sabe, não é? O que não quer dizer que a informação que está aí seja certa. Ora, aí está. Por isso estamos a meio. Mas é mais provável que seja a minha do que a minha. Exato. Quando aparecem músicas relacionadas com o Alto da Pimenta, a primeira é Lançado, a segunda é Canção de Marinhar e a terceira é logo o Ouriços Mestre João. Aí sempre foi single? Não. Mas há vídeo com a música. Percebeste? Há vídeo? Ah, é? Ai, que graças. Continua. Estás a falar. Pronto. É isso. Eu escolhi-me mesmo por isso, porque é daquelas músicas que... São dois discos no formato vinil. Ah. Tem um lado A, B, C e D. Pronto. Dois discos. Pronto. É isso. Então, tenho ou não tenho razão? Tenho razão. Em discos tens, em CDs não. Deve ser isso. Pronto. Mas é que eu tenho aqui são os discos de vinil. Tem aqui a faixa A. Portanto, a tua passa a ser a faixa C4. Expressa a sala do... Mais um bocadinho na C12. Não há C12, só vai até 5 em cada um lado. Pronto. E então foi por causa disto? E então era bonito tu ouvir? Achei a letra curiosa. Achei a história curiosa. E achei também... Porque o artista Rui Veloso tem muitas músicas que nós não conhecemos, não é? Não só o Rui Veloso, são muitos artistas. E isso fez-me com muita coisa à cabeça. Aquela coisa de que é bom ter um CD, mas que ao mesmo tempo também... Porque há músicas que não podem ser singles, não é? Mas que são igualmente interessantes. Ao mesmo tempo também de que... Portanto... Como é que se pode manter a sustentabilidade de um CD? Porque muitas vezes a gente sabe que é difícil vender-se CD. É difícil porque o preço dele está muito alto. Não sei se ouviste até, inclusive há pouco tempo, a notícia de que a Rihanna vai lançar uma versão deluxe da deluxe. Já tinhas dito. Não disse nada, só soube esta semana. Disseste a mim, por telepatia. Sabes que eu sonho contigo e tu dizes-me coisas nos sonhos. Pronto. E essa Unapologetic vai custar 250€. Claro que se vai querer net, mas não tinha, mas já vi feito. Pronto, é isso. Ou seja, de facto fez-me pensar muita coisa. E fez-me tão bem. Agora já não tenho isso, mas na altura fez-me tão bem. Senti-me tão reconfortado no meu mundinho de músicas. No mundo de discos, de discografias completas, de... Percebes? Tenho saudades disso. Pronto, e foram estes motivos que me levaram a escolher a música que vamos ouvir já de seguida. que é do Rio Grosso, faixa número C4, ou seja, faixa 4 do terceiro disco de vinil, do lado A do segundo disco de vinil, peço desculpa. E pronto. Numa coisa tens razão, a quantidade de músicas em condições e poemas bons, interessantes, que estão escondidos em CDs, que a maioria das pessoas só conhece os singles e depois não sabe mais nada. É, porque sabes que assim, também é verdade não que... Não era para desenvolver, eu só estava a dizer a mim. Então, mas sabia, fim de semana, o que é que é. Sim, também é verdade que há muitos CDs que têm uma faixa de duas interessantes e depois o resto esquece. Também é verdade. Mas também como aos meus. Mas, por exemplo, se tu fores arranjar um disco da Lana Del Rey, por exemplo, acho que não há nenhum, assim, grandes, muitas faixas que tenham... que não tenham conteúdo. Por exemplo. E mesmo até da Lady Gaga, algumas... Ou seja, porque ela tem uma realidade muito interessante. E um ponto de vista da realidade muito diferente. Não só isso. Eu acho... É como eu digo. Eu acho que há muitos discos. Mesmo muitos discos que têm letras interessantes. Podem não ter melodias interessantes. Mas têm letras interessantes. Eu acho que também escolheste esta música em homenagem à pessoa que me forneceu o DVD acústico, não é verdade? Ora bem, vamos embora. Quem é que foi? Não sei. Mestre João? João? Ah, foi ele? Mas claro. Ah, não sei. Vamos embora, pá. Está para ouvir. O Ourives Mestre João é um judeu sefardita. Tem a perna em inquisição, bateu-lhe a porta desdita. E como se não bastasse, tornou-se um velho indiscreto. Mora com duas mulheres debaixo do mesmo teto. Em Goa reina o pagode, talvez esteja do calor. Só não peca quem não pode, desde o bispo ao ouvidor. Implicam com João por ser de vaso e marrano. Levam-lhe couro e cabelo em bolas durante o ano. Pois João é o Ourives do melhor que há no país. Visitam e pôr-lhe a mão, vejam só o que ele diz. Passei, quero a minha recompensa. Morrer leve e feliz, tomar vida de licença. Não é demais o que peço, toda a gente o faz por cá. Antes morrer já de um excesso, do que de velho amanhã. Tenho duas concubinas, é verdade, não o nego. Joias morenas e finas, bonitas de ficar cego. Também o rei Salomão teve mulheres até partar. E não passou o que eu passei numa nau para cá chegar. Desde que não roubo o ouro do sacrário da igreja, Deus vai me perdoar, mas não me livra desta inveja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que eu passei para cá chegar. Ora bom, esta é a terceira intervenção, a segunda que interessa, chega para lá. Uma música que o Gaudêncio cantou lá no palco do... Foi? Nada, continua. Uma música que o Gaudêncio cantou lá no Coliseu do Porto foi esta. Não foi esta, mas numa versão, eu queria dizer o nome do rapaz, Tiago... Tem cor. Tu conheces um guitarrista de Trás-os-Montes, que agora não é muito conhecido, bem Trás-os-Montes, chama-se Tiago. Poeiras? Será que é Poeiras? Será que me lembrei agora? Ontem à noite me consegui lembrar do nome dele. Não anotei logo na altura. Estás a ver? Quando manda as escolhas, vim mandar as explicações logo juntos. Esse deve ser o. Lá algum parente ali no Poeiras. Porquê é que num programa culto, interessante e de interesse público, como escolhes tu, escolho eu, vens falar de gente que... A verdade é que, graças às tais faixas escondidas, como falou os CDs, como falou sobre os CDs aqui o Oscar Alinho, às vezes em concertos, nos próprios concertos, conhecemos músicas que não conhecemos. Na verdade, deve ser. Conhecemos músicas que não conhecemos. Que não, não conhecíamos até à data do concerto em si. Este foi um exemplo. O Gaudêncio chamou lá o homem que eu não me lembro o nome, mais que é Tiago, para tocar algumas músicas. E a primeira delas foi uma versão que deixou os amantes de guitarra completamente malucos, porque aquilo metade foi cantar. Mas metade não, 40%. Os outros 60% foi desafio à guitarra. Só duas guitarras. O Gaudêncio com uma e o Tal Tiago com outra. Era um... Estás vendo? Era mais ou menos assim. Foi um desafio à guitarra em condições e bem feito. Quando não se toca ao lado já é bom. Como o outro era bonita demais. Já ouviste essa? Depois eu te mostrar. Daqui a 50 anos. Foi buscar uma música de 1971. Ora... Só depois de fazer pesquisa é que eu descobri, porque desconhecia esta música. O intérprete não desconhecia. Este LP dos grandes, de 1971, tem história. É um marco histórico. Não escolhes tu, escolho eu. Isto porque dá nome à faixa número 10 deste LP, deste lixo vinil. Que já passou aqui, não escolho, escolho eu, a faixa número 10 deste disco, que tem o mesmo nome do disco em si, na emissão célebre de 12 de março de 2011. 11! Não me perguntem qual foi o número da escolha, mas se eu pensar um bocado, sou capaz de saber. A tua primeira foi a da Dourada, por isso deve ter sido a música número 4. Quem é que escolheu para mim? Foste tu. Então foi a 3. Sim, digo eu. Bom, deve ter sido. Não. Fui eu o primeiro a escolher, tu fechaste com a granula. Pois é isso. Fechou com a granula. Então foi a música número 4. Foi. Nós abrimos com duas o festival. A música número 4 da emissão de 12 de março foi o título deste disco, que é Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Escolha de Oscar Alinho na altura, se bem que te lembras. O intérprete vai ser o mesmo de hoje, como é óbvio, já que o disco é o mesmo. José Mário Branco. Mais um cérebro de topo da música nacional. Mais um homem nascido no Porto. Obviamente, Porto. Caraca! Nós é que somos maiores. A 25 de maio de 1942, e o senhor ainda anda aí. É aqueles chamados, e as pessoas que mais me agradam no mundo da música, os chamados cantautor. É verdade. São os que cantam, são os que compõem, são os que criam as músicas das suas melodias. Estou a dizer bem? Yeah. Chama atenção, Oscar Alinho, para um álbum do José Mário Branco, já muito posterior a este, de 1982. Sabes como é que chama? FMI. Foi na altura em que o FMI também andou por cá. FMI é férias... Uhum. Não sei o que é. Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Este álbum José Mário Branco, gravado, como já disse, em 1971. O que não disse é que foi gravado em Paris, capital da França, na altura onde o cantor estava exilado devido à ditadura do Estado Novo. Entre os músicos portugueses que colaboram num disco, encontra-se aquele que, para mim, no século XX, foi o maior criador, o maior compositor de melodias nacionais, Sérgio Godinho. Autor nesse ano de Os Sobreviventes, com vários pontos, o contacto com o trabalho de José Mário Branco, como a canção, que já fez parte do quadro da música, se calhar até mais que uma vez, o Charlatão. A música número 4. Ora, porquê é que eu escolhi isto? Primeiro, já acabei por explicar, marcou presença numa versão completamente... Não pensem que a música que vamos ouvir é igualzinha à versão que o Rui Veloso trouxe, porque não tem nada a ver. Além de ser maior, a melodia foi completamente alterada, a forma de tocar e os próprios instrumentos. A forma de interpretar também. E gostei muito daquele tal Tiago. Lá está, concertos dão a conhecer músicas e também cantores, artistas musicais que a gente desconhecia até então. Faz lembrar também, por acaso é uma música que não conhecia aqui, uma música brasileira que entrou na mesma peça, por acaso isto não fiz de propósito, só neste momento é que se vai associar, o Fábio Madureira Namorado e a Mariazinha entraram na mesma peça de teatro, aquela música... Uma tarde linda, eu lhe vi ainda... No velho cais dourado, sambando diz que eu vou, a minha moreninha diz que eu não. Se calhar não sabe. Bom, é burro. O título faz-me também reportar a minha avó, que não tem estilo com ela, é uma categoria. Chama também a atenção, e antes de usar música. E além também de ser interpretado por um dos ícones da música dos anos 70, sobretudo dos anos 70, da música portuguesa. Um grande... Lá está, como eu disse há um bocado em relação ao Sérgio Godinho, este também é um grande cérebro. Chama a atenção ao Escaralhinho que esta música é a faixa número 7 de Mudou-se os Tempos, Mudou-se as Vontades e que fica aí entre duas que nos dizem algo. A primeira é os Corpos... A número 6. A número 6 é Nevoeiro. Para ti está sempre o Nevoeiro, cara. Não vês nada à tua frente. A número 8. A número 8 é Casa Comigo, Marta. Vamos ouvir, vamos ouvir a faixa número 7, intitulada Mariazinha. Pode ser? Pode ser. Mariazinha deita os olhos para o mar. Tardinha, quando a noite espreitar, e no verde das águas sem fundo, já se perde da esperança do mundo afundar. Mariazinha deita os olhos para o mar. Tão pequenina, sem saber o que pensar, vê a roda do mundo girando e os navios ao longe passando sem parar, sem olhos para o mar, tão quietinha, a chorar, uma fonte de sangue no peito, uma sombra na boca e um trejeito no olhar. Sem parar, Mariazinha deita os olhos para o mar, tão caladinha a chamar, vai para o fundo da noite fria. Numa barca de rendas vazia, afundar sem parar. prendas de algas taparam. Tão quietinha no fundo do mar pousado. Já posso pagar? Esqueci-me de perguntar. Não. Ainda não? Tá não. Espera aí, agora já podes. Tá. Estamos de volta, ouvintes, depois deste momento bonito, esta melodia bonita. Não sei como é que foi a interpretação destes dois senhores. Pois, não sei dizer, também não encontro nada. Tiago Poeiras e do Rui Veloso, mas... Ele mesmo que não seja Poeiras vai ficar, não? O que interessa é mesmo... pronto, eu confesso que gostei desta versão, aliás, depois quando... Manda-me as duas. Porque eu gostei desta versão do José Mário Branco. E como é que eu vou arranjar a outra? Eu conto a mesma forma que arranjas esta. Mas esta é a original, e não diz bem tudo. E é uma atuação num coliseu. Ah, não! Não é isso, não é isso. As duas, a minha também. A tua? Sim. Estás a falar de quê? A minha, que vamos ouvir a seguir. Então queres a Mariazinha e a Antónia? E pois, exatamente. Está bem. As duas, exatamente. Então, mas da mesma maneira que eu vou buscar, também podes ir buscar. Mas dá-me menos trabalho. Ah, claro, pois claro. Eu tenho muito trabalho para fazer. Pois, nossa. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho. Parece um congo. Fala aí, cão. Sabes que o Vítor Gaspar... Não, não é isso. De vez em que esse não ladra, morde. Ladra mais baixinho, mas morde muito. Sim, mas diz. Ele, apesar de... Não, eu não lembrei-me cá um pouco falar em cachorros, na história que eu ouvi. Ele, apesar de ser ministro das Finanças e estar no posto em que está, o estatuto que tem, ele não se importa de se misturar com o povinho classe média. Ele até foi a um pequeno estabelecimento alimentício comercial de classe média baixa e entrou no estabelecimento e perguntou: desculpe, vocês aqui vendem, não, vocês aqui servem cachorros? E o empregado: nós aqui servimos qualquer coisa, diga lá o que é que você quer. Pronto, já acabou? Mas aquela parte em que ele adormece. Depois, não, ele perguntou, servem aqui as suas? Ele, não, aqui servimos toda a gente, digam lá o que é que você quer. Ah! Mas não perguntou assim, mas isso aconteceu mesmo? Não, eu já sei como aconteceu. Já sei como aconteceu. Mas ia tentar. Enfim. Vamos lá, o Fausto. Até agora é Fausto ao chegar ali. É assim, nós ouvimos esta música que é uma música de facto muito bonita, né? Esta Mariazinha, cantada pelo José Mário Branco. E aqui não, porque não ficamos com um homem que eu já gostei muito, muito, muito, muito, agora já não gosto de nada, nada, nada, nada, não. É o Fausto. Porquê? Não gostas dos novos trabalhos? E fundo, água do rio, ai que eu estou cansado, a idade pesa-me tanto na voz. Mas isso o homem tem culpa, não vai ser sempre novo. Mas podia dedicar-se aos downloads em vez de dedicar-se a pelotas. O Bordão Dias, mas isso não interessa, que esse não é do Porto. Vila Franca das Naves, não é que é isso? Vila Franca das Naves, olha, se não sou em erro é Viana do Castelo. É, vamos já ver. Ou Viana do Castelo ou Açores, mas acho que é Viana do Castelo. É lá. Não, estou bem. Não, porque há duas Vila Francas. Mas é, eu acho que as hortavas, portanto, só dos 30 não vem para o mapa, Viseu, Guarda. Portanto, é Guarda. É isso, é Guarda. Conselho Trancoso. É isso, é Guarda. Eu sabia que havia um clube recreativo de Vila Franca. Conselho Trancoso, Estreita Guarda. Mas também, há muito longe das áreas, mas também há uma Vila Franca de Açores. 965 habitantes, é? Muito grande. Isto no interior se vai, é o fim do mundo. É o fim do mundo, nada. Daqui a 10, 20 anos já está. Metade do pessoal já foi para lá, para a agricultura, que é o futuro. Não sei se para a agricultura, mas pelo menos para, sim, é... explorar terras pouco usadas e abandonadas, até hoje. Acho que eu há dias vi uma reportagem num canal de televisão onde trabalha uma ex-locutora nossa, a Marisa Santos, e vi uma peça que falava sobre... Posso falar sobre isto? Já não sei se na televisão, se pronto. Não esquece de descarregar no YouTube ou se eu vi na rádio, porque eu ouço muito a rádio onde ela também trabalha, e acho que eu vi na rádio. Pois foi, ouvi numas notícias, já não sei, acho que à noite, em que elas falavam no fundo aquela coisa das freguesias, de juntar as freguesias. Sim, em Gaia já sabes que vai acontecer isto. Pronto. Aliás, já tenho o convite, no dia 6 de dezembro vou um almoço sobre um candidato à presidente da junta, que não poderia ser, mas como agora com as junções das freguesias já pode ser. Como são duas juntas, já é diferente, já pode ser candidato outra vez. Percebeste? Percebi. Ah, não, peraí, olha, nem gota nem gota. Li no jornal onde ela trabalha, mas já foi até uma coisa mais... Vi há pouco tempo, mas aquilo já era mais antigo, acho eu. Pronto. Há uma junção de freguesias e aquilo é... Basicamente, é... Há ali freguesias com 52 habitantes e eles ainda assim acham mal, porque quem é que vai, não sei o que eles vão. Por acaso é engraçado, porque isso pode ter o seu interesse. Eu quero ver depois como é que vai ser para quando os idosos chamarem os bombeiros por causa disto, por causa daquilo, como é que vai ser, quem é que vai coordenar essas coisas. Porque claro, depois vai-se juntar, aquela freguesia vai-se juntar a outra, e há uma que se vai juntar, há duas que se vão juntar a outra também. Vão ser ali três freguesias numa só. Isto aqui não acontece, mas não. Quando há uma anexação de uma freguesia à outra, não é? Máximo duas. De 24 passam a 16. Pois, mas há 8. Acho que há uma de Bragança que vão ser três. Vão se juntar. Só em Bragança. Pronto. E aqueles são 52 habitantes, com 70 habitantes, com 35. enfim. Fausto. Esquecemos de dizer sobre o José Mário Branco, que nasceu no dia 25 de maio de 42, um dia antes de alguém que conhecemos, no mesmo ano e tudo. É verdade. O Bordal Dias, fala lá. Pronto. O Bordal Pinheiro, este é o Bordal Dias. É o Bordal Pinheiro, pois é. Ah, isso não era de uma série. Mestre Bordal Pinheiro foi artesão pioneiro na arte de modelar. Eu queria o José Pobinho, pá. Bordal Pinheiro, este é o Bordal Dias. Pronto. Carlos... Ele chama-se Carlos, por isso é que escolheste. Primeiro motivo para a próxima música é que o primeiro nome dele é Carlos. É Carlos Fausto? Carlos Fausto é um lindo bordão, ainda melhor. Carlos Fausto Bordão Dias. Carlos Fausto Bordão Gomes Dias. É uma categoria. Sim. Quem nasce em Vila Franca das Naves chama-se Carlos Sim. Fausto Bordão Sim. Gomes Dias. Isto é mal príncipe. É uma categoria. Peço desculpa, caro estimado cantor, mas isto é mal de princípio ao fim. Quem nasce torto, quem nasce com o nome torto, tarde ou nunca o indireto. Neste caso, parece que é nunca mesmo. Nós vamos reviajar até o ano de 1977. Um dia deste, vou entrevistá-lo. Ai, não vou nada. Então, mas porquê que não me aceita? Eu sei mesmo as pessoas que olham eu. Não dizer mal o meu nome. Não, é, mas é o contrário. O Fausto liga a querer ser entrevistado e tu, não aceito porque eu não consigo dizer o seu nome direito. Quando foi para a apresentação. Vamos viajar até 1977 para o álbum Madrugada dos Trapeiros. A faixa número 2 tem a explicação que se segue. Esta música, para mim, tudo corresponde mais ou menos ao género. Não, esta não é mais ou menos. É, responde. Finalmente sim, conseguiste. Esta até vai falar a esse sim, a partir de agora. Corresponde bem ao género da música de José Mário Branco. Obrigado. A música de José Mário Branco. Diz lá, houve alguma alteração no gráfico? Está melhor, está junto ao microfone. Pois, claro. Está bom. Sim. Sim. Responde ao género. Responde ao género. Não, dois, o um é o nome. Responde ao género. Pois, sobe, até esse pormenor, uma é Mariazinha, outra é Rosalinda. Não é esse o nome. Já percebeste uma oportunidade para estar acabado. O nome da música não é esse. Sim. Não é a Rosalinda? Não. Essa parte só vem entre parênteses no fim. Fala sobre a melodia no fim do título, que é para criar o suspense. Pounce! Hã? Que pounce! Sim. Olha o Arnaldo. Sim. Continuando. Gravador Orfeu. E então, pronto. O outro motivo é... Esta música eu conhecia numa altura em que... Sabes que houve um momento da minha vida em que houve algumas pessoas que deixaram a rádio internet. Eu já não falo disto, já falo disto sem problema nenhum, porque aquilo que tiver de acontecer acontece. Houve algumas pessoas que deixaram a rádio internet, isto creio em junho de 2011. E então criaram uma das pessoas que criou a sua própria estação e tudo mais. Aliás, neste caso não foi o que deixou, foi o que me mandei embora. Também deixou. Sim, por deixou. Um lado ou outro deixou. Pronto. Mas pronto. E então, uma das músicas que essa pessoa muito tocava lá nas suas emissões, que eu faço questão de acompanhar sempre que posso, porque é um grande locutor. Não nos entendemos, mas é um grande locutor. E já agora faço aqui a referência, porque ele já, se eu ouvir isto, já sabe quem é que é, já sabe quem é ele, que é o Dimitri Teixeira. E então, mas eu sinto-me muito inferior a ti, não gosto. Até parece que alguma vez vais superior a mim. Gosto da chuva, mas é. Vamos apanhar uma rica molha aí com medo. Sou superior, hã? Sou superior. É superior, é lá da aldeia. Bem. É grande a banhada. Vamos agora? Vai ser assim, me duvido. Sim. Então vamos buscar até aqui a casa. Opa, copa, como fala. Pronto. E então, dizia eu que... Nas suas emissões, ouves muito emissão de Martim. Pronto, eu ouvia, porque entanto agora não... Pronto, mas passava muito esta música, a Rosalinda. Pronto. E eu, na altura, é assim, eu gostava muito de ouvir, as músicas e de ouvir a sua apresentação. Gostava muito daquilo que estavam a fazer. Pronto, gostava mesmo muito daquilo que estavam a fazer. Eu não percebo, tenho que dizer outra vez. Mas já acabou. Sim. Hã? Hã? Gostavas muito do que eu estava a fazer e depois? Também gostavas da chuva? Se eu vou aqui cenar o fã do Pum? Mas não percebi o que é que fez. Ao fim. Pronto. E então... Deixa-me abrir isso, que é para ouvir se eu sou uma chuva. É verdade. Sim. E então... essa música, ela tem uma letra muito interessante. Tem a ver com o ambiente. Se tu fores à praia... Não sei o quê, a areia branca que agora está cheia de alcatrão. Coisas sem perceber. Continua. Alcatrão, a praia. Sim. Praia. Porque tu agora sem credo e tive isso no pensamento. Peço desculpa. Pronto. Desculpa com a língua. E então, ouvi. Ou seja, essa música fala sobre isso, sobre. Neste caso, um certo descuido que havia na altura, e não sei se ainda há agora. Começa a banana. Pronto. Isto é o terceiro escolhão a ter a sua primeira intervenção neste programa. É verdade. Ele ao intervalo apareceu. Ah, novo intervalo. No descanso da Mariazinha. Sim. Pronto, e eu escolhi por isto, porque acho que é uma letra interessante, e porque se refere a uma pessoa e o teu pé de catraia, não sei o quê. Gostei desta abordagem, gostei da letra, gostei mesmo muito da letra. Bom, e por isso mesmo decidi trazer aqui a música. Vamos. Ou seja, não tem qualquer relação com a tua. Por acaso, sim. Com histórias relacionadas, está bem, com a rádio. Está bem, pronto? Sim, bem. Não bates, pronto, está bem. Vamos embora. E a música, faixa número 2 de Madrugada dos Trapeiros, chama-se Se Tu Fores Ver o Mar. Entre parênteses, Rosalinda. Uhum. Está bem? Está bem. Vamos embora, Fausto. Deixa-me dizer para o... Diz tu, canção número 2. Canção 4. Número 4. Intérprete. Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias. Nascido em Vila Franca das Naves. Título. Se Tu Fores Ver o Mar. Orquestração. Rosalinda. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. e cheiram mal como avenidas, vieram para aqui fugidas a lama putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar. O que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão do entre outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sabel e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Ora bom. Pronto, entendi bem que fizeste isso. Não tem nada a ver. Isso que estás a dizer é algo gente. Então é no teu, pelo meu. Ah, se calhar enquanto tu fazes. Mas quando recebes é tu, tu, tu, tu, tu, tu. Não, ao contrário. Ah, sim, quando se faz é tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Muito bem. Quer dizer, recebo chamada e o que ouço é o sinal de chamada. Eu não te cheguei a contar na semana passada porque esqueci-me, para variar. Sabes quem é que deu uma entrevista na... Acho que foi na Fox, no ABC. O namorado da tua irmã, portanto, o teu futuro cunhado, um germanoto. Já não sei o nome dele. Ele disse que namorar com a Gaga é um namoro completamente normal. As pessoas pensam que ela é toda extravagante e tal. E elogiou o rapariga que vai ficar sempre com ela. Sabes que isto sempre é esse tipo de coisa. Ao bocado sobre a Mariazinha, poderia ter dado outro motivo. No álbum mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Além do Casa Comigo Marta e do Nevoeiro e do Charlatão, este álbum, tem que comprar este álbum. Se eu encontrar por aí, no, nas lojas das Feirantes e das... É também, se encontrar por aí baixo, né? A primeira música é Abertura, que faz lembrar Overture, que é a primeira música que eu escrevi Superstar, que foi misturada também com o Fado Maldurão e Namorado na primeira música da peça. Está tudo ligado, pá, está tudo ligado. Nós agora vamos a um projeto de música portuguesa, reparem só, que ao contrário do Oscar Alhinho, que escolheu o 3 Suecas. Bem, 3 suecas também, eu já não concordava, não é? Estamos aqui os 3. Olha lá, tu queres uma sueca ou uma... Pratico algo de sério. Até poder ser um homem que tu és invertido. Olha, o Pirata Bay foi banido da Finlândia, por isso finlandeses não quero. Tu és invertido, para ti só queres homens. Ao contrário das 3 suecas da semana passada, as 3 melodias escolhidas por Nuno Miguel hoje são portuguesas. Obviamente, quem é que... O grande apoiante da música portuguesa mas é o Oscar Aninho, mas quem traz músicas portuguesas para aqui sou eu, obviamente. O projeto de música formado em 2002 também não durou muito. Aquelas coisas que é para cada músico render mais um bocado, ganhar mais uns trocos. Chamava-se Cabeças no Ar, às avessas. Foi mais ou menos uma banda que sucedeu... Opa, tu paras a gravação. Uma banda que sucedeu aos Rio Grande. Lembra-se o Rio Grande? A Lorinda faz vestidos por madeira. Rio Grande do Sol. E então este projeto Cabeças no Ar contou com 4 músicos bastante conhecidos no panorama musical nacional. Ah! Rui Veloso, Jorge Palma, Tim. Tim, Tim. E o último deixo para o Carlos tentar recordar-se. Quem era o outro? Rui Veloso, Jorge Palma, Tim. Tim, Tim. Ai, eu estou a olhar para a cara dele e estou a vê-lo. João Gil, pá. É isso! Ora, um dos motivos que me fez escolher esta música é o autor da letra em si, Carlos T., o grande senhor Monteiro, que já conheço há quase 20 anos. Vai fazer 20 anos nos próximos meses. Foi ele que escreveu a música e foi uma música que, sem dúvida, marcou o ano 2002, no ano em que eu deixei o meu nono... A tua cauda faz vento, meu. O ano em que eu deixei o nono... A nona classe, o nono ano, o quinto ano da altura, do meu tempo. Hoje é o nono ano. Olha, isso foi é falta, agarrar pela camisola, isso é falta. Foi a despedida Primeiro. Do meu nono ano e eu lembro perfeitamente de levar um leitor de cassetes para a escola, para a mesma que a tua. E estar à porta da escola, na parte de... Na que tu não entravas, na parte de cima. E estar lá à porta da escola, espero que os outros turmas chegassem e estar a ouvir, num dia de chuva, olha, numa manhã assim como esta, de chuva, e estar a ouvir esta música num leitor de cassetes, enquanto chegava uma rapariga que foi a que mais marcou o nono ano, o sétimo, oitavo e nono, a turma foi praticamente a mesma do sétimo ao nono. Eu lembro perfeito, por acaso, essa ideia de ela estar a chegar à escola e eu estar a ouvir esta música num leitor de cassetes. Que ainda hoje tenho, lá em casa. A música, que já passou duas vezes aqui até. Era isso que eu ia dizer. Às vezes... Foi bom e com cabeças no ar. Já reclamou comigo porque eu escolhi uma música. Eu quis igualar o teu Capitão Romance. Que também já passou aqui três vezes, com o este, com o original, com não sei quem, com a versão não sei quantas. E no outro dia escolheste outra vez, para o tempo de antena, ok? Foi. Portanto, a música oficial deste programa, que é o Capitão Romance, agora é igualada por esta que se segue. Vamos ouvir a versão de uma coisa que tu ouviste há pouco tempo. E acho que até já ouviste na íntegra. Um concerto dado, mini concerto, oferecido no dia 18 de abril de 2009, que tu assististe na íntegra ao vivo e depois em DVD. Hã? Diz lá. São poucos. É verdade ou mentira? É verdade. É mentira. Portanto, o Nuno Ramada e amigos vão interpretar uma música que foi retirada de um concerto, além de ser o meu dia de anos, foi um dos melhores aniversários que já tive. Talvez igualado com o deste ano. Também estiveste lá, pá. Tu és um colas, um caralho, que estás sempre com um lado. Tu aparece nos aniversários e ninguém convidar. Não! Foi um aniversário que marcou. Foi a primeira vez que conseguiu. Não foi a primeira vez que estive em palco, não foi a primeira vez que estive a cantar nem a tocar a guitarra. Mas foi a primeira vez. Aquele 18 de abril de 2009 marcou a minha estreia num pequeno concerto. Dado da maneira como eu queria, com as músicas como eu queria. Foi a primeira vez, até agora a única. O que faz reportar ao motivo principal que me fez lembrar esta música para escolher para hoje. É que houve duas coisas que estavam centradas no meu pensamento durante o concerto do Gaudêncio no dia 20 de outubro no Coliseu de Porto. Já te contei que fui lá ver o concerto, já. Não. Uma delas era a mais nova das azeites. Porque antes de sair, mesmo antes de sair de casa, mandei-lhe uma mensagem a dizer... Esta mensagem de telemóvel serve exclusivamente para meter nojo a mais nova das azeites. Dois pontos. Vou agora ver um concerto do Gaudêncio ao Rui Veloso. Do Gaudêncio ao Rui Veloso. Vou agora ver um concerto do Gaudêncio ao Coliseu. E ela responder. E eu a estudar para química e para matemática e não sei o quê. Tu às vezes és mesmo mauzinho. Depois passado 8 ou 9 minutos lembrou-se, mandou outra mensagem. Depois quero saber como foi o concerto. E eu pus-me a pensar como é que seria ver um concerto com ela. Que era uma coisa bonita. Sabes que é a mais nova das azeites que tu vês atender com ela em relação à música. Ela gosta muito de apreciar e de criticar, quer seja bom ou positivo ou negativamente. Fazer apreciações a músicas e artistas e tal, e a grupos. E ela quis saber, e eu também gostava de saber como é que era assistir um concerto com ela. Um dia, quem sabe, antes de morrer, eu já tenho 87, já não tenho muito tempo, mas poderemos um dia coisa. Eu já estive a pensar até em levá-la ao Coliseu quando foi lá a Marisa Monte. Os preços não são muito em relação a outros. Eu fui ver os preços. Há concertos que o mais barato é 35€. Vou já correr. Compro já meia dúzia deles. Pois quem são se não haver público nos espetáculos? Bem, o que eu ia dizer é que, além da Manobra dos Azeites, e que poderia escolher aqui uma música em relação a ela, que eu nunca me esqueci de ti, que também já passou aqui. Esta já passou, mas... A segunda coisa, e que até preencheu mais o pensamento do que ela, foi o facto de eu me imaginar de um lado lá, percebes? Uhum. E ter aquela pessoa, mais uma vez aconteceu, eu estar a projetar a minha carreira musical, que nunca se sabe se um dia vai acontecer ou não. E então, relacionado com isso, o que é que se podia buscar? O concerto que eu já fui protagonista e eu e mais seis pessoas, portanto, sete no palco. E por acaso nestas sete. Ah não, entravam seis. Era. Quatro a tocar, eu a cantar e mais três no coro. Não? Três? Sim. Três a tocar e três no coro. Estamos certo? Estamos certo. Vamos ouvir Nuno Ramado e Amigos com uma versão do álbum de 2002, Cabeças no Ar. A música chama-se Primeiro Beijo. Ah, e também faz reportar 22 de junho, parte 1. Sabes que eu pensei muito nela, na 22 de junho, parte 1, esta semana. Bem, estou a falar para o tempo. Primeiro Beijo, versão ao vivo do concerto, mini concerto amador, assim, retirados. Não é do YouTube, mas é como se fosse. Assim, de um som assim, retirado de uma salinha e de um concerto que aqui o Nuno teve a tocar e a cantar. Muito mais é o que nos une, que é aquilo que nos... Sabes o que é que se ouve no fim? E depois mostro com mais atenção. O que é que se ouve no fim? A voz da nossa assistente de vez em quando, vou dizer, se para. Por acaso ouço. Estava a ver da câmara, também estava perto de ti. Na altura não se conheciam, mas estava na mesa ao teu lado. Primeiro beijo... Ai, agora não estou a sentir primeiro beijo, estou a sentir primeiro lambidelas. Estou a pensar que aquela parte. Aí, pá. Que é a tua boca, prometeu. Eu. E depois fui olhar para o primeiro arrimo, quem diz, estás aí para o sítio. O primeiro, o vocalista dos Disturbadores Aprendizes, o grupo que nunca foi falado neste programa. Não. Primeiro beijo. Alguém apaixonado deste salão, deixa a música para eles. Para eles. Começar a falar e não sabe qual é a música. Diz que tem uma ideia, pois quero ver a ideia. Uma intervenção de 25 minutos. Ora bem, vamos à música. Amor. Não, eu decidi escolher esta música. Primeiro de tudo, ela corresponde. Não sei se corresponde. Sim, corresponde ao género. Tem piano, tem. Mas a que ouvimos já era a versão de guitarra, mas sabe, pensava no original. Mas original. Tem piano, tem. Ah, esqueci-me de dizer uma explicação, digo-me depois. Diz lá, diz lá. Não, diz tu. Diz lá. Mas piano, não, tem piano. Diz lá, vê se tem piano. Queres que eu diga o resto? Sim. Está bem. Tem piano. Não tem mais nada. E tem. Não, tem batida, tem batida. Mas e é uma música que, por acaso, eu conheci há pouco tempo. A música não fala do primeiro beijo, mas fala de um amor que termina. E, por acaso, eu escolhi esta música porque, neste caso, porque foi consequência direta da tua música. Ou seja... Consequência direta? Sim. Ou seja, eu escolhi... A pensar uma coisa que pudesse encaixar-se assim à última da hora na. No primeiro beijo. Entendi. Não, mas sabes que esta música fez-me pensar. No primeiro beijo, aquela música é tudo muito bonita. Hás de reparar no contraste das duas letras. Muito bonita, não sei o quê, não sei o que mais. Depois de repente termina. E a letra desta música fala sobre quando tudo termina. E faz-me lembrar, às vezes, aquilo que as pessoas dizem e fazem. Ei, que tão bonita. E depois desvalorizam. E depois descreditam. E depois não querem saber. E depois já não é nada aquilo que se diz. Já não é nada aquilo que se pensou. E depois... E fez pensar. De facto, há essa inocência, por um lado, essa inocência do primeiro beijo. Por outro lado, também há... Não sei se às vezes haverá um exagero daquilo que... Ou seja... Eu quando gosto de ti, digo mundos e fundos e tudo muito bonito e tal, ai que coisa. Mas quando acaba, aí é que se descobre. Eu acho que é quando uma relação acaba que se descobre realmente o quanto uma pessoa gostou da outra. E o que é que fazes até aí? Agora esse tema interessou-me e vou já explicar porquê. E o que é que fazes até aí? Não vais estar a pensar, isto só vou saber quanto ela gosta de mim quando a relação acabar. O que é que eu vou fazer? É assim, duas coisas. Tu vais aproveitar enquanto há, ou não? Exatamente. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer é acreditar que ela está a ser sincera. Acreditar que ela, se alguma coisa, se as coisas acabarem, ela vai chegar ao fim e vai ter a mesma ideia que tinha em relação ao presente. E, se nunca acabar, pronto, ainda bem. Mas, se acabar, vou ter a esperança de que ela sinta o mesmo que sente agora. E eu ter o cuidado de não cair no exagero. Ou seja, ter sempre a noção. E como é que isto seria se acabasse? O que é que eu iria ficar a pensar se agora estivesse sem ela? Não é? Ai, tu és tudo na minha vida, não consigo viver sem ti. Eu adoro-te! És a minha forever! Será que eu não consigo mesmo viver sem... Olha, lembro-me de uma vez que disse a uma pessoa que namorou comigo e disse-lhe... Qual deles? Dá-lhe. Eu viro agora até aqui e penso outra coisa. Olha lá, se dá cá. Deixa-me lá isso, fala para os ouvintes. Não posso estar a ver isso. Agora não, pá, larga. Vamos neste momento mais alto da nossa emissão. Adorava estar em... Mas estou a ver um whisky de malte. Pronto, mas agora a sério. Quando namorei com uma pessoa, até lhe disse um bocado. Primeiro começou por ser uma brincadeira, mas depois acabou em lágrimas. Foi, ah, e tal, se eu podia viver sem ti, podia. Mas não era a mesma coisa. E disse aquilo chorar porque de repente dei-me conta que era a mesma verdade. De que eu podia viver sem ela, mas não era a mesma coisa. E de facto, não é a mesma coisa. E já passou mais de um ano, desde uma vez que nos encontramos, e não é a mesma coisa. Sabe o que acontece com a ti? Pronto. Se eu podia viver sem mim, podia. Por acaso, não, eu sem ti. Ah, que fofinho. acho que por acaso penso mesmo. Já viste? Agora chamamos o Gaudêncio. Por acaso não vi. Mas sim, agora chamamos o Gaudêncio. Vamos aqui lá. Como é que se chama aquela coisa? de não sei o que é March. A marcha nupcial. Como é que se diz em inglês? Já soube como é que se diz em inglês. Deve ser. Eu tenho aqui o título em inglês, mas agora não tenho a ver. Deve ser Wedding March. Não? Isso. Wedding March. Sim, e continua lá. Sabes o que é que vem a seguir a Wedding March? Sei, é o almoço. Não, é Wedding April. Até o cão parou o que estava a fazer para se rir da tua piada. Agora já voltou. O que eu estava a dizer? Ele estava com a minha cara muito estranha, tipo. Coisa. Bom. E na altura, ou seja, quando nós dizemos. Claro que há sempre momentos em que falhamos, em que o entusiasmo, em que a crença nos leva a um exagero, mas. Regra geral, não é isso que acontece. Melhor, é tão bom quando isso não acontece. Tão bom quando nós chegamos ao final de uma relação e conseguimos olhar para ela e dizer: eu senti isto. Pelo menos eu senti. Até posso já não sentir. Patrão, o que é que me fizeste? Estou a fazer nada, estou à procura da música. E ele também. Mas a música pirou-se. Agora ficou ele à procura da música. Mas o que é que ele estava achando, amiga? É bom. Troca. Continua, pá. Diziam então que esta, ou seja, é bom quando nós chegamos ao final e conseguimos olhar para trás e dizer, ok, olha, eu até posso já não sentir, mas senti, e senti mesmo, não foi de momento, não achei que sentia, já me aconteceu achar que sentia, e para chegar ao fim percebi que não sentia nada, ou que não sentia o mesmo que dizia, e que na altura até achava que sim. E esta música fala um bocado disso, basicamente, da história que acaba, no fundo, não é? Ela tarde diz, se eu disser que sim, não ligues nenhuma, basicamente. Não é verdade. O que eu sinto já não é verdade. E apesar de não ser propriamente aquilo que eu acabei de dizer, a música faz-me pensar um bocadinho no contraste entre o antes e o depois. O antes, né? Ele vai ter com ela para o primeiro beijo, não sei o quê. Depois, depois, quando tudo acaba. E pronto. E fez-me pensar nisso. E por isso mesmo escolhi esta música, que já agora se chama Não É Verdade, da Carolina Deslandes. E porquê que eu escolhi esta música? Por outro motivo também. Sabes aquele concurso em que até o Zé Pelágio tinha direito a dar opinião? Sim. Pronto. Ela não venceu este concurso e é das mais famosas que anda por aí agora. Tu falaste nisso o tempo da antena. Pronto. Depois falei, era aquilo que tu ouviste, depois foi. Não, ouvi depois de emissão. Por isso só depois é que falei, ah, esta é a mesma que eu ouvi as gravações. E estou sinceramente encantado com esta música. Sabes que isso faz-me reportar algo que tem acontecido nos últimos... Quer dizer, já começou em abril. E tu sabes que é a prima da casada. Mas nos últimos dias tem-se intensificado. E foi até numa noite sem querer em que ela partilhou uma história... Praticamente desabafou uma história longa e interessante relacionada com uma amiga dela. E eu respondi também com uma história interessante minha. E sem querer, naquela noite ficou ali um laço, uma complicidade maior entre os dois. E desde então, que ela também deve ter reparado nisso, que eu, a história do gostar muito de mim e adoro-me e até já me chamam irmão mais velho, como a outra disse. Pois está bem. Não chegas, nem eu quero que chegues, diz. Intensificou-se e eu fico a pensar em tanta coisa e depois eu quero ver. Percebeste? Por isso é que eu te perguntei o que é que fazes até aí. Então, aproveitas. E pensas sempre que há a hipótese de quer tu, quer ela, ser sincera. Até pode acontecer uma coisa. Pode acontecer que chegue ao fim de uma história. E ela tenha sido sincera e tu achavas que também tinhas sido e que não foste. Isso também é verdade. Portanto, e também é verdade que na semana passada não dissemos as 6 músicas que passaram aqui. Mas que pouca vergonha é esta! Pouca vergonha é esta, pá! E nem sei se na emissão 100 dissemos. Não dissemos. Sabes que agora arranjei uma forma... Ah não, depois digo. Isso só pode ser em off. Egon, dos ABBA. Susana Félix, mais Ocho Barriga. Angel Eyes, ABBA. Duns Pontos, Eu Não Pedi Para Nascer. Reparem que músicas portuguesas quem escolheu? Eu, obviamente. Our Last Summer, ABBA. E no fim, ABBA e Fernando. Oh, Fernando. És o Fernando. Esqueci-me de falar sobre isso. Hoje, tivemos o Rebeloso, Fado Ladrão e Namorado, versão acústico. Depois, foi uma que o Oscar escolheu. Que foi aquela música que até correspondia ao género do Rebeloso, não é? Que é o Ouro e os Mestres João. Do Rebeloso. Do Rebeloso. Depois tivemos José Mário Branco, Mariazinho. E depois o Fausto. Se for ver o mar, a Rosalinda. Foi o que eu disse. O Nuno Ramado e os amigos cantaram ao vivo o primeiro beijo. E a Carolina Deslandes vai cantar uma música que dá pelo nome de. não é verdade. O motivo que... Sim, fala. Mas uma coisa que é verdade, verdade, verdade, verdade, verdade, verdade, é como... Não é bem que acontece, mas é bom quando acontece. Hoje foram só músicas portuguesas no nosso programa. E a verdade é que o motivo que faltou na intervenção anterior foi uma coisa que eu já falei aqui, mas agora apropria-se mais. Uma vez estavam lá uns primos meus na minha casa, lá está o Calixto Observador dos Aprendizes e o seu filho. E eu sentado no sofá, pego na guitarra, iam por trás de mim, abaixo do sofá, e só com um dedo começa a tocar na última corda, na primeira, de baixo. E eu, recebi o teu bilhete, e ficou. E tal como vocês repararam, isto já foi para em 2005, ou mais até. E mas só, é a curiosidade de algumas músicas, como é que nascem. Estava eu a tocar na guitarra normal, a tocar o ritmo normal, e ele chega por trás de mim e começa a tocar só duas vezes por compasso na primeira corda. E olha, ficou até uma versão oficial já 4 anos depois, em 2009. Não é curioso? Diz que sim. É verdade, é curioso. Vamos embora. Vamos embora. Com a música da Carolina, é verdade que vamos embora. Tens alguma coisa a dizer? Tem, vamos embora. Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Eu não vou estar em mim se te quiser mais uma vez. Mesmo que diga que é vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu disser que ainda não é tarde, não é amor, não é verdade. E se eu tiver ainda saudades, deixa-me curar a ferida que arde. Deixa-me ficar com as melhores. Que foi tudo.